jovens manos e minas da favela nasceram na pátria, verde e amarela, criada a comunidade, sofreram as mazelas, papel coadjuvante na novela. Não era feliz, queria ser quem não era, não conhecia a raiz e nem o Mandela. Se ri do meu nariz, ri do meu cabelo, ri da minha boca e não se olha no espelho. Afro-brasileiro, esse é o enredo. Negro é lindo, esse é o segredo. Carnaval, futebol, nossa feijoada, salve nossos ancestrais. Saravá, mãe África, ginga, o samba da preta rara. Banda Yorubá, princesa Dandara. Nossa melanina é o dom da natureza. Nossa cor da noite é rara beleza. Orgulho de ser preto como todo brasileiro. Vencendo o preconceito, exijo respeito, gratidão a Deus e a todos os orixás. Mundo de igualdade, luz e paz. Tenho orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. É lindo meu interior. Orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. Muita fé e conquista, meu povo precisa saber seu valor pra mudar sua vida. Dê a volta por cima, cabeça erguida, muita axé, amor e autoestima. Não importa se é pobre, a causa é nobre. Nunca foi fácil, tem que ser forte. No jugo da pele, o cabelo black, trança enraizado usando dreads. Black is beautiful, não esquece. Vidas negras importam, virou manchete. Contra o racismo, sistema opressor. Quem vem do gueto é vencedor. A solução é a paz, empatia, amor. Entendi que o problema não é minha cor. Arruda de Guiné, batuque de afoxé. Meu santo é forte, guerreiro de fé. Quilombo vivo de marfim, meu sorriso abrindo os caminhos. Sei que não tô sozinho, gratidão a Deus e a todos os orixás. Mundo de igualdade, luz e paz. Tenho orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. É lindo meu interior. Orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. É lindo meu interior. Orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. É lindo meu interior. Orgulho de quem sou. Eu amo a minha cor. Eu sei me dar valor. É lindo meu interior.